Fecheiro 37, último fecheiro, página 332. A profecia era verdadeira. Agora que Pirro chegou, Troia cai. Ele não o faz sozinho, como é óbvio. Há o cavalo, o plano de Ulisses e todo um exército a apoiá-lo. Mas é ele que mata Príamo. É ele que persegue Andrómaca, a esposa de Heitor, e que a encontra escondida numa cave com o filho. Arranca-lhe a criança dos braços e esmaga-lhe a cabeça contra a pedra das muralhas, com tanta força que o crânio se desfaz em pedaços como um fruto podre. Até Agamemnon empalidece quando ouve. Os ossos da cidade são partidos e sugados. Os reis gregos atafulham nos porões colunas douradas e princesas. Mais depressa do que eu poderia ter imaginado, desmontam o acampamento, enrolam e recolhem todas as tendas e arrumam a comida. A praia fica deserta, como uma carcaça bem limpa. Eu povoo-lhes os sonhos. Não partam antes de me terem dado paz, suplico. Mas se alguém ouve, não responde. À noite, antes de embarcarem, Pirro quer fazer um último sacrifício pelo pai. Os reis reúnem-se junto do túmulo e Pirro preside, acompanhado pelos seus prisioneiros reais, Andrómaca, a rainha Hécuba e a jovem princesa Polixena. Agora ele arrasta-os onde quer que vá, num triunfo perpétuo. Calcas conduz uma bezerra branca até à base do túmulo. Mas quando se prepara para pegar na faca, Pirro detém-no. Uma única bezerra? É tudo? O mesmo que farias para outro homem qualquer? O meu pai era Aristós Acaion, era o melhor dos gregos, e o seu filho provou ser melhor ainda. No entanto, estás a querer poupar. A mão de Pirro fecha-se sobre o vestido de Polixena, enfunado pelo vento, e arrasta-a até ao altar. É isto que a alma do meu pai merece. Ele não se vai atrever a fazê-lo. Como que em resposta, Pirro sorri. Aquiles está contente, diz, degolando-a. Ainda sinto sabor a sal e a ferro. Ele infiltrou-se na erva que nos cobre e sufocou-me. Dizem que os mortos são sedentes de sangue, mas não assim, não assim. Os gregos vão partir amanhã e estou desesperado. Ulisses. Ele dorme de um sono ligeiro, com as pálpebras palpitantes. Ulisses, ouve-me. Ele agita-se, mesmo a dormir não repousa. Quando foste pedir-lhe ajuda, eu respondi-te. Não vais responder-me agora? Sabes o que ele representa para mim? Percebeste, antes de nos trazeres até aqui, o que ele representava para mim? A nossa paz depende de ti. Apresento-te as minhas desculpas por incomodar-te tão tarde, príncipe Pirro, diz ele com o seu sorriso mais afável. Eu não durmo, responde Pirro. Isso é muito vantajoso. Não admira que faças muito mais do que nós. Pirro observa-o com os olhos semicerrados. Não sabe ao certo se estarão a zombar dele. Vinho? Pergunta-lhe Ulisses, estendendo-lhe um odre. Acho que sim. Com um movimento de queixo, Pirro indica duas taças. Deixa-nos sós, diz a Andrómaca. Enquanto ela pega na roupa, Ulisses serve a bebida. Bem, deves estar contente com tudo o que fizeste aqui. Um herói, aos 13 anos, não há muitos homens que possam dizer o mesmo. Não há mais nenhum homem que pudesse tê-lo feito, responde Pirro numa voz fria. O que queres? Receio ter sido impelido por um raro sentimento de culpa. Ah, sim? Partimos amanhã e deixamos muitos gregos mortos atrás de nós. Todos eles foram sepultados como deve ser, com um nome a assinalar a sua memória, exceto um. Não sou um homem crente, mas não gosto de pensar em almas a deambular entre os vivos. Gosto de viver à vontade, sem que os espíritos, que não encontraram repouso, me atormentem. Pirro escuta-o, com os lábios repanhados, na sua habitual expressão ligeiramente repugnada. Não posso dizer que fosse amigo de teu pai, nem ele meu, mas admirava a sua perícia e reconhecia o seu valor como soldado. E em 10 anos, quer queiramos quer não, acaba por se conhecer um homem. Por isso posso dizer-te, agora, que não creio que ele quisesse que Pátroclo caísse no esquecimento. A postura de Pirro torna-se rígida. Ele disse isso? Pediu que as cinzas de ambos fossem colocadas juntas e que os sepultassem como uma só pessoa. Por isso, penso que podemos dizer que era esse o seu desejo. Pela primeira vez sinto-me grato pela sua esperteza. Sou filho dele. Sou o único a poder dizer o que o seu espírito deseja. Foi por isso que vim procurar-te. Não tenho nenhum interesse nisso. Sou apenas um homem honesto que gosta de saber que é feita justiça. É justo que a fama do meu pai seja diminuída, manchada por um plebeu? Pátroclo não era um plebeu. Era príncipe por nascimento e foi exilado. Serviu com bravura no nosso exército e muitos homens admiravam-no. Matou Sarpedon, que só era superado por Heitor. Com a armadura do meu pai, com o renome do meu pai, não tinha nada de seu. É verdade, diz Ulisses, inclinando a cabeça. Mas a fama é uma coisa estranha. Alguns homens só alcançam glória depois de morrerem, enquanto que a memória de outros se desvanece. O que é admirado numa geração é abominado na outra. Abre as suas mãos largas e prossegue. Não podemos dizer quem sobreviverá ao holocausto da memória. Quem sabe? Talvez um dia até eu seja famoso. Talvez mais famoso do que tu, conclui com um sorriso. Duvido. Ulisses encolhe os ombros. Não podemos dizer. Somos apenas homens. Um breve clarão de Achote. Os vindouros podem enaltecer-nos ou aviltar-nos, como bem lhes aprouver. Talvez Pátroclo seja daqueles que se elevará no futuro. Não é. Nesse caso, seria uma boa ação. Um ato de caridade e de piedade para honrar o teu pai e deixar repousar um morto. Ele é uma mancha na honra do meu pai e também na minha. Não permitirei que isso aconteça. Leva o teu vinho azedo e vai-te embora. As palavras de Pirro são duras como paus a quebrarem-se. Ulisses levanta-se, mas não sai. Tens uma mulher? Pergunta. Claro que não. Eu tenho. Não a vejo há 10 anos. Não sei se ela está morta ou se eu irei morrer antes de regressar para junto dela. Eu sempre pensara que a mulher dele era uma brincadeira, uma invenção. Mas agora a voz dele não é suave. Cada palavra é proferida lentamente, como se tivesse de ser trazida de uma grande profundidade. A minha consolação é que iremos estar juntos no submundo, que nos os reencontraremos lá, se não nesta vida. Não gostaria de estar lá sem ela. Ulisses olha para o rosto implacável do jovem e diz: fiz o que pude. Que seja recordado que tentei. Eu recordo. Os gregos navegam e a minha esperança vai-se com eles. Não os posso seguir. Fico amarrado a essa terra onde jazem as minhas cinzas. Enrolo-me à volta do obelisco de pedra do seu túmulo. Talvez seja fresco ao tato, talvez seja quente, não sei dizer. Aquiles está gravado nele e nada mais. Ele foi para o mundo das trevas e eu fiquei aqui. As pessoas vêm a ver a sua sepultura. Algumas não se aproximam, parecendo receosas de que o fantasma dele se erga e as desafie. Outras ficam junto à base, a olhar para as cenas da sua vida esculpidas na pedra. Foram feitas um pouco à pressa, mas são nítidas. Aquiles a matar Memnon, a matar Heitor, a matar Penthesileia. Nada senão morte. Talvez o túmulo de Pirro venha a ser semelhante. Será assim que o recordarão? Tétis chega. Fico a vê-la, a fazer murchar a erva no sítio onde se encontra. Há muito que não sentia tamanho ódio por ela. Ela criou Pirro e amava-o mais do que amava Aquiles. Está a olhar para as cenas do túmulo, morte após morte. Estendo o braço como se fosse tocar-lhes. Não suporto ver aquilo. Tétis! Digo. A sua mão recua. Ela desaparece. Mais tarde, volta. Tétis! Ela não reage. Limita-se a ficar ali de pé, a olhar para o túmulo do filho. Eu estou sepultado aqui, no túmulo do teu filho. Ela não diz nada. Não faz nada. Não ouve. Vem todos os dias. Senta-se aos pés da sepultura. E através da terra parece-me sentir o frio que dela emana. O ligeiríssimo cheiro a sal. Não posso obrigá-la a partir. Mas posso odiá-la. Disseste que foi Quirón que destruiu. Tu és uma deusa. És fria e não sabes nada. Foste tu que o destruíste. Vê como ele vai ser recordado agora, a matar Heitor, a matar Troilo, por crueldades que praticou movido pela dor. O rosto dela é como pedra. Não se move. O dia nasce e morre. Talvez essas coisas sejam consideradas virtude entre os deuses. Mas que glória pode haver em tirar uma vida? Morremos tão facilmente. Queres fazer dele outro Pirro? Deixa que as histórias sobre ele sejam alguma coisa mais. Mais como? Pergunta ela. Por uma vez, não sinto medo. O que pode ela fazer-me ainda? Por entregar o corpo de Heitor a Príamo, digo eu. Isso deve ser recordado. Ela permanece em silêncio. Durante muito tempo. E o que mais? O seu talento para tocar lira. A sua bela voz. Ela parece ficar à espera. As raparigas. Ele ficava com elas para não sofrerem às mãos de outro rei. Isso era obra tua. Por que não estás com Pirro? Qualquer coisa brilha nos seus olhos. Ele morreu. Sinto uma alegria feroz. Como? É quase uma ordem. Foi morto pelo filho de Agamemnon. Porquê? Durante algum tempo, ela não responde. Ele roubou-lhe a noiva e violou-a. Tudo o que me apetecer, disse ele a Briseida. Foi esse o filho que preferiste àqueles? Os lábios dela apertam-se. Não tens mais recordações? Eu sou feito de recordações. Então fala. Quase recuso, mas a dor que sinto é mais forte do que a minha cólera. Quero falar de qualquer coisa, não morta ou divina. Quero que ele viva. A princípio é estranho. Estou habituado a não o partilhar com ela, a guardá-lo para mim. Mas as recordações crescem como a água da nascente, mais rápidas do que consigo retê-las. Não surgem sob a forma de palavras, mas como sonhos. Erguem-se como perfume da terra molhada pela chuva. Isto, digo eu, isto e mais isto. O aspecto do seu cabelo banhado pelo sol no verão. O seu rosto, quando ele corria, Os seus olhos, solenes como os de um mocho, durante as lições. Isto e isto e mais isto. Tantos momentos de felicidade que avançam num tropel. Ela fecha os olhos. A pele que os cobre é da cor da areia no inverno. Ela escuta e também ela recorda. Recorda-se de estar numa praia com o cabelo negro e longo como a crina da cauda de um cavalo. Ondas cinzentas, cor de ardósia, desfazem-se contra as rochas. Depois, as mãos de um mortal, brutais, magoando a sua pele acetinada. A areia a esfolá-la e a dor dilacerante nas entranhas. Os deuses, em seguida, a uni-la a ele. Recorda-se de sentir a criança dentro dela, luminosa na escuridão do ventre. Repete para consigo a profecia que as três velhas lhe disseram. O teu filho será mais poderoso do que o pai. Os outros deuses recuaram ao ouvir isso. Sabiam o que os filhos poderosos faziam aos pais. Os raios de Zeus ainda cheiram a carne queimada e a parricídio. Deram-na a um mortal, tentando abalar o poder da criança, diluí-lo com a humanidade, diminuí-lo. Ela assenta as mãos no ventre, sente-o nadar no seu interior. Será o seu sangue a torná-lo forte, mas não suficientemente forte. Sou um mortal, grita-lhe ele com o rosto manchado, diminuído e sombrio. Por que não ir até junto dele? Não posso. A dor na sua voz é lancinante. Não posso ir ao fundo da terra. O submundo, com as suas cavernas obscuras e as almas adejantes, onde só os mortos podem caminhar. Isto é tudo o que resta, diz ela, com os olhos ainda fixos no monumento. Uma eternidade de pedra. Evoco o rapaz que conheci. Aquiles, a sorrir, com os figos abertos nas mãos. Os seus olhos verdes a rirem para os meus. Apanha, diz ele. Aquiles, recortado contra o céu, pendurado de um ramo sobre o rio. Adormecido, o calor pesado da sua respiração contra o meu ouvido. Se tiveres de ir, eu irei contigo. Os meus receios esquecidos no porto de abrigo dourado dos seus braços. As recordações não param de chegar. Ela ouve, de olhos postos na pedra. Estamos todos ali, deusa, mortal e o rapaz, que era ambas as coisas. O sol põe-se sobre o mar, derramando as suas cores sobre a superfície da água. Ela está junto a mim, silenciosa na escuridão turva e arrepiante que se adensa. O seu rosto está tão vazio de expressão como na primeira vez que a vi. Tem os braços cruzados sobre o peito, como que a guardar qualquer pensamento para si. Contei-lhe tudo. Não calei nada sobre nenhum de nós. Ficamos a ver a luz afundar-se na sepultura do céu a oeste. Não pude fazer dele um deus, diz ela, na sua voz entrecortada e plena de tristeza. Mas fizeste-o. Ela não me responde durante muito tempo, limitando-se a ficar sentada, com os olhos a brilhar, com a última luz que esmorece. Filo, diz. A princípio não a percebo, mas depois vejo o túmulo e as marcas que ela gravou na pedra. Aquiles está escrito e ao lado Pátroclo. Vai, diz ela, ele está à tua espera. Na escuridão, duas sombras avançam uma para a outra, através das trevas densas e desoladas. As suas mãos encontram-se e a luz jorra num dilúvio, como uma centena de vasos de ouro a derramarem o sol. Fim. Agradecimentos. Escrever este romance foi uma viagem que durou 10 anos. E tive a sorte de encontrar pelo caminho muito mais divindades benévolas do que cíclopes irados. Seria impossível agradecer a todos que me encorajaram ao longo dos anos. Para isso seria necessário um segundo livro. Mas há algumas divindades que merecem veneração. Em particular, quero agradecer aos meus primeiros leitores, que me deram muitas respostas carinhosas e entusiásticas, mesmo quando não havia muito que pudesse despertar entusiasmo. Caroline Bell, Sarah Furlow e Michael Burré. Também estou grata à Bárbara Thornborough, a minha maravilhosa madrasta, que me encorajou durante todo o percurso, bem como à família Drake, pelo estímulo que me deram e por serem consultores experientes em vastas matérias. Também quero apresentar os meus agradecimentos calorosos aos meus professores, particularmente Diane Dubois, Susan Melvoin, Christine Jaff e Judith Williams, e também aos meus alunos, apaixonados e fabulosos, estudiosos de Shakespeare e de latim, por me ensinarem muito mais do que eu alguma vez lhes ensinei. Tive a felicidade de ter não um, mas 3 mentores extraordinários em estudos clássicos, docência e vida: David Rich, Joseph Pucci e Michael Putnam. Estou-lhes extremamente grata pela sua generosidade e erudição. Também quero agradecer a todo o Departamento de Estudos Clássicos da Brown University. Escusado será dizer que todos os erros e distorções na presente obra são da minha inteira responsabilidade e não da sua. A minha gratidão especial para todos os meus amigos que me acarinharam e apoiaram. E um agradecimento extra especial à bela e talentosa Nora Pines, que sempre acreditou que eu viria a ser escritora, apesar de ter lido alguns dos meus primeiros contos. Obrigada, obrigada, infinitamente obrigada ao inimitável, irreprimível e excepcional John Ramu Cohen, um guerreiro feroz e ardente que travou uma batalha por este livro durante cada passo do caminho. Estou muito grata pela tua amizade. Um monte olimpo de gratidão para Julie Barrer, a melhor dentre todas as agentes, que me permitiu participar num milagre deslumbrante, juntamente com Caspian Dennis e todos os outros elementos da sua equipa extraordinária. E, claro, para Alexandra Pringle e Lee Boudreau, as minhas editoras, fabulosas, dinâmicas, cuja generosidade, discernimento e paixão pelo livro foram inquebrantáveis. Os meus agradecimentos especiais também a Erica James, Antonia Till, Alexa von Hirschberg, Audrey Cottrell e todo o pessoal da Bloomsbury que tanto me acarinharam a mim e esta obra. Finalmente, quero agradecer à minha família, incluindo ao meu irmão Bud, que toda a vida aguentou as histórias de Aquiles, e a Gordon, o meu maravilhoso padrasto, e, acima de tudo, à minha extraordinária mãe, que me amou e apoiou em todos os esforços que empreendi e que me inspirou a amar a leitura tanto como ela. É uma bênção ser tua filha. Em último lugar, mas de modo nenhum menos importante, a Nathaniel, a minha Atena de armadura resplandecente, cujo amor, trabalho de edição e paciência me fizeram chegar a Porto Seguro. Terminou a leitura da obra O Canto de Aquiles, de Madeline Miller. Este livro foi gravado para os utentes deficientes visuais da Biblioteca da Câmara Municipal de Coimbra entre os meses de abril e maio de 2014.